nos teus olhos, eu busco a verdade em ti. Mas eu vejo que no fundo só posso confiar em mim. Oh, eu consigo sentir. Maputo, minha cidade. Ah, mas mentiras que verdade. Gente linda coberta de falsidade, armadas em virgenzinhas, mas percorrem a cidade. E os jet sets armados em apolos, gente mais barata do que os próprios copos, que dão sempre a levantar no club e tal, desses fatos bem conhecidos na capital. Então vai, mente, mente, uma mentira em cada segundo. Esconde as lágrimas, sorriso cínico. Vai sentir-me emo puto. Olhando nos teus olhos, eu busco a verdade.